Direito vence, Kzup regressa. David Luiz e Liedson já não estão em Portugal. E João Barbosa foi terceiro nas 24 horas de Daytona. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou o Di Martino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua antena web, Portugal de lés a lés, com Di Martino Teixeira. Porque a antena web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si? Apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. Boa noite, David Luiz já é do Chelsea. O negócio ficou fechado ontem, no último dia do mercado de inverno. O brasileiro esteve desde 2007 no Benfica, mas vai agora passar a vestir a camisola do clube de Abramovich. O negócio concretizou-se, uma vez que o Chelsea apresentou uma segunda proposta bem mais tentadora. Primeiro que tudo, 25 milhões de euros, o valor que o Sport do Benfica pedia para a transferência do defesa brasileiro. Ainda foi acrescentada a cedência do passe de forma definitiva dos jogadores sérvio Nemanja Matic, que é atualmente jogador do Vitesse de Arnhem, na Holanda. O jogador só chegará na próxima época, mas já é certo que Nemanja Matic, o sérvio do Vitesse, será o novo reforço para a época 2011-2012 do clube encarnado. David Luiz partem nesta semana para o Chelsea. Mas não foi esta a única grande transferência a fechar o mercado de inverno em Portugal. Também Liedson se foi embora. O jogador que esteve no Sporting desde 2003 e que é atualmente jogador naturalizado português e, portanto, representante também a seleção portuguesa de futebol, vai agora para o Corinthians, o clube precisamente que deixou a quando da sua viagem para Portugal. Liedson marcou mais de 150 golos a serviço do Sporting Clube de Portugal. O contrato ficou fechado ontem. O jogador Liedson, o levezinho que resolvia jogos, vai agora vestir a camisola do Corinthians, após portugueses e brasileiros terem fechado o acordo, que neste caso equivale a uma transferência do jogador Liedson por 2 milhões de euros. Liedson também já está de saída para o Corinthians. E no fim de semana, mais precisamente no sábado, realizou-se em Lisboa a final do Campeonato Nacional do Rugby, um acontecimento importante para o desporto em Portugal. A final teve como intervenientes o Direito, bicampeão nacional, e o Belenenses, os Azuis do Restelo, que estavam dispostos a acabar com a invencibilidade dos advogados. E foi precisamente o Belenenses que entrou melhor em jogo, num espetáculo que ainda assim podemos considerar de pouco apelativo. Os belenenses entraram em vantagem logo após o segundo minuto, 3-0 para a equipa do Belenenses. Agora o Direito tinha que desfazer esta desvantagem e conseguiu, num dia todavia pouco inspirado para Pedro Leal, que após várias tentativas só conseguiu o empate aos 17 minutos, a 3, do final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Direito entrou mais confiante. A equipa de Monsanto marcou 6 pontos e acabou com o jogo a vencer a 9-3 a equipa do Belenenses. Sagrou-se assim tricampeã e conseguiu um feito histórico para o rugby português. A equipa do Direito já tem sido campeã várias vezes ao longo dos anos. Desde 1999, portanto, em 12 campeonatos disputados, conseguiu realizar, ou melhor, conseguiu conquistar 8 títulos, o último neste sábado. A outra notícia da semana referente ao rugby foi o regresso da CDUP ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou melhor dizendo, a Divisão de Honra, que é o escalão maior do rugby em Portugal. Pelo caminho ficou o Dramático de Cascais, que perdeu com a CDUP por 32-30. Realizou-se neste fim de semana a 13ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Basquetebol. Trago-lhe então agora os resultados dos jogos que tiveram lugar entre os dias 29 e 30 de janeiro, portanto, dias sábado e domingo. Ora, vamos aos resultados numa importante jornada para o Barreirense. Benfica 79, Guimarães 63, Ginásio 69, Académica 81, Porto 97, Lusitânia dos Açores 87, Penafiel 75, Iliabon 57, Sampaense 84, Cabo Madeira 94, Barreirense 86, Ovarense 71. Foi este o grande jogo da jornada. Uma surpresa, a equipa do Barreiro conseguiu assim 3 importantes pontos e, embora não saindo da última posição, está pelo menos mais próximo do 11º classificado. Ora, vamos à classificação. Após 13 jornadas realizadas, 13 no total de 26, portanto, acabou-se agora a primeira volta. Porto tem 25 pontos, Benfica 23 e Académica 22. Uma jornada muito reunida, com os 3 primeiros lugares separados por apenas 3 pontos. A equipa de Iliabon vai em 11º com 17 pontos e o Barreirense agora com 15, em 12º e último lugar. Também se realizou neste fim de semana mais uma jornada, neste caso a 16ª do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hockey em Patins. Ora, se no basquetebol foi o final da primeira volta, assinalou-se neste fim de semana no Hockey em Patins o início da segunda. A 16ª jornada teve os seguintes resultados nos encontros que se defrontaram, aliás, nos encontros que se realizaram, à exceção do Benfica, no sábado. Porto Santo 2, Candelária 0, Hockey de Barcelos 2, Física 3, Sporting de Tomar 0, aliás 3, peço desculpa, Hockey Clube de Braga 8, Académica de Câmara 2, Académica de Espinho 3, Oliveirense 5, Golpilhares 3, Cascais 5, Associação Desportiva de Limianos 4, Valongo 3, Futebol Clube do Porto 5 e no domingo realizou-se então o Benfica 7, Juventude de Viana 2. Ora, o Benfica está agora mais confortável na liderança. A equipa do Benfica tem 45 pontos, mais 3, aliás, mais 4 que é o Oliveirense, peço desculpa, tem apenas 41 pontos. E o Futebol Clube do Porto, que vai em 3º lugar com apenas 40 pontos, ao cabo de 16 jornadas realizadas. O 15º posto é ocupado pelo Valongo, que tem agora 14 pontos. A equipa da Académica de Câmara vai bem longe, com 8 pontos apenas, na 16ª e última posição. João Barbosa ficou em 3º lugar nos 24 horas de Daytona, a prova que teve lugar nos Estados Unidos da América e começou às 8h30 hora portuguesa no sábado e só terminou às 8h30 de domingo, isto da noite. João Barbosa, que foi o vencedor da edição passada, em 2010, contratou-se este ano com apenas 1 lugar no pódio, neste caso o 3º posto. Foi uma prova muito competitiva. Para se ter uma ideia, os 3 primeiros classificados acabaram com um diferencial menor que 2 segundos. A equipa vencedora foi a Chip Ganassi, que teve como principal piloto o holandês Graham Rahl. Na prova, as 720 voltas tiveram alguns obstáculos. 125 dessas 720 voltas foram feitas sob bandeira amarela, como contou a um jornal brasileiro o piloto paulista Cristian Fittipaldi. Ainda para dificultar as coisas, uma neblina acabou por dificultar a visibilidade dos pilotos, ao ponto da corrida ser parada por 3 horas. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Hoje, excepcionalmente, às 22 horas. Mas amanhã, cá nos encontramos às 20. Fique bem e até lá!